Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Edição aqui na Rádio Antena Web. Estamos de regresso, depois das minhas férias, para mais uma edição deste espaço radiofónico, que hoje tem como destaque parte da entrevista da Susana Félix, que já exibimos no passado ano, 2011, mas que hoje, tal como disse há duas semanas, vamos voltar a trazer aqui à antena, não na íntegra, mas parcialmente. E nem mais, vamos ter também lá mais para a frente música de Susana Félix, uma daquelas que nos foi facultada no ano passado e que é, então, uma das artistas que nós apoiamos e uma das carreiras que nós fazemos questão de acompanhar tanto quanto nos é possível. Mas não é com a Susana Félix que vamos abrir a edição de hoje, vamos sim abrir com Fado, a música tradicional portuguesa que recentemente foi considerada Património Imaterial da Humanidade pela Unesco. Vamos começar com duas vozes que fazemos questão de acompanhar, dois percursos que fazemos questão de acompanhar e que eu tive o prazer de os conhecer há pouco tempo. Estou a falar neste caso de Carlos Macedo, o entrevistado do próximo dia 7 de setembro aqui na Rádio Antena Web, e de Liliana Martins, uma fadista jovem e que pretendemos daqui a uns tempos trazê-la ao programa Tempo de Antena. Mas, enquanto isso não acontece, ficamos com as suas músicas. De Carlos Macedo vamos ouvir um tema já algo antigo, mas que é uma balada que eu particularmente gosto muito. Uma balada, sim, ao fado corrido, não é? Ao fado mais melancólico. Melancólico, pronto. Mais calmo, mais tranquilo. Vamos aqui ouvir Gostei de Ti, um tema da década de 90, cantado então pelo Carlos Macedo. Uma melodia lindíssima, que vai então, aliás, abrir a edição de hoje do nosso Edição. Vamos também ficar com uma outra voz, então a voz de Liliana Martins. O tema que vamos ouvir chama-se A Minha Rua. Este é um fado já bem conhecido, mas com uma interpretação ainda assim muito especial, a de Liliana Martins. Já sabe, esta é mais uma edição do Edição. Não se esqueçam então daqui a pouco parte da entrevista de Susana Félix, concebida à Rádio Antena Web no passado ano, ainda em junho de 2011. E também vamos ter aqui o nosso álbum da semana, que neste caso pertence ao Smack, o álbum Love Feeling do Som, mas daqui a pouco já falo sobre ele. Para já, é tempo então de ficarmos com estas duas músicas. Senhoras e senhores, silêncio, porque se vai cantar o fado, e o primeiro intérprete desta noite chama-se Carlos Macedo. A música, Gostei de Ti. A nossa vida anda escrita no destino, vai de vencida, mandada pelo Deus menino. E se em meu fado tu foste o meu desespero, pois és passado, podes crer, já não te quero. Gostei de ti, como ninguém há de amar-te. E o que eu sofri, só em pensar em deixar-te. Mas se hoje passo junto a ti por qualquer rua, não há um traço de paixão por culpa tua. Foste culpada desta indiferença de agora. Para mim és nada do que tudo foste outrora. És o passado, apenas recordação. Lume apagado, as cinzas de uma paixão. Gostei de ti, como ninguém há de amar-te. E o que eu sofri, só em pensar em deixar-te. Mas se hoje passo junto a ti por qualquer rua, não há um traço de paixão por culpa tua. Mas se hoje passo junto a ti por qualquer rua, tua. Minha rua é certamente igual a tantas que há na cidade, mas gosto daquela gente que não conhece o que é maldade. Outras ruas elegantes eu sei que há, mas o seu jeito bairrista qual será? Tem um ar de felicidade, porque a maldade não mora lá. A minha rua é toda ela uma aguarela para um pintor. Na minha rua, toda humildade, mora a saudade na casa do amor. Se bate à porta a tristeza, como não quero nada com ela, pode entrar, mas com certeza entra pela porta, sai pela janela. Segue uma cantiga e depois então enche a rua toda, é como um pregão que ao bater de uma chinela bate atrás dela meu coração. A minha rua é toda ela uma aguarela para um pintor. Na minha rua, toda humildade, mora a saudade na casa do amor. A minha rua é toda ela uma aguarela para um pintor. Na minha rua, toda humildade, mora a saudade na casa do amor. E foi assim que abrimos as portas de mais uma edição desta edição, com estas duas vozes, Fados Fantásticos de Carlos Macedo, interpretando então este tema Gostei de Ti, e também a voz de Liliana Martins, o tema que dá pelo nome de A Minha Rua. Já agora, só como detalhe, este tema foi gravado ao vivo, aliás, como puderam perceber-se, o que lhe confere uma singularidade ainda maior, dado que esta é uma interpretação sem estúdio à mistura, ou seja, sem efeitos, sem arranjos, enfim, é como sai. Portanto, é uma amostra muito mais verdadeira, muito mais fidedigna da qualidade interpretativa de Liliana Martins. Ora, bom, há pouco falei-lhe de Susana Félix, certo? Nem mais nem menos, é então chegado o momento de lhe trazermos parte dessa entrevista. Ora, Susana Félix conversou connosco a propósito do lançamento do álbum Procura-se. A entrevista, que foi para o ar no dia 1 de julho do ano de 2011, trouxe-nos não só temas e a conversa sobre esse trabalho, mas também sobre um pouco sobre toda a carreira da cantora Susana Félix, desde o seu princípio até à atualidade, isto neste caso até ao ano de 2011. O álbum foi um sucesso, ou tem sido um sucesso, e nós vamos aqui ouvir então o tema que lançou esse disco, que marcou aliás uma nova etapa na carreira artística de Susana Félix, já que rompeu com as sonoridades antigas, aquelas que estávamos habituados a ouvir. Bem-vindo é como se chama este tema. Logo depois vamos ficar com o tema Noite e Dia, de Joana Andrade e os Dagma. Também já passaram por cá, pela Rádio Antena Web, mas em outra altura, creio que em outubro. E vamos ouvir então estes dois temas. Daqui a bocadinho vou trazer-lhe o álbum da semana. É dos Smack. Também já estiveram por cá recentemente pela Rádio Antena Web. Senhoras e senhores, bem-vindo. O tema do álbum Procura-se, na voz de Susana Félix. Mas antes, parte dessa entrevista. Leva-me a perguntar, uma vez que falou no Brasil, leva-me a perguntar, estas versões que apresentou no álbum Pulsação, de um pouco, aliás, de Lugar Encantado e de Mais Anos que Barriga, estas versões rearranjadas, estas novas versões, também são de certa forma uma espécie de ponto musical para o Brasil, ou seja, chegar mais facilmente ao lado do Atlântico, ou na altura não havia essa perspectiva quando criou estas novas versões? Não, na altura não havia essa perspectiva e não havia. Tem a ver mesmo com o gosto pessoal e com uma linguagem musical que a mim me apetecia fazer na altura. Uhum. Mas, por exemplo, este disco novo é um disco muito mais pop. O Pulsação era um disco muito acústico, em que nós explorámos de uma forma muito interessante as canções e aquelas mais antigas mais acusticamente, mas tentando arriscar um pouco nos arranjos, na cor das sonoridades das canções, e brincámos muito com Mais Olhos que Barriga, porque transformámos o Mais Olhos que Barriga, que era uma música muito, muito, muito straight, não é? Muito quase quadrada numa bossa nova, mas isso é uma brincadeira criativa nossa, não é? Não foi a pensar nesse mercado. Aliás, neste momento, a curiosidade que existe em relação ao Brasil tem a ver com um disco absolutamente pop, que é este novo disco Procura-se. Exato. Esse Procura-se surge 4 anos depois, e o Procura-se, quase que há uma pergunta imperativa que se faz, que é: o que é que se procura precisamente, o que é que procura a Susana, o que é que quer pôr os seus ouvintes a procurar com este novo trabalho? Eu quero pôr os ouvintes a procurar. Mas este disco não deixa de ser um reflexo da minha procura, mas o que eu... O disco chama-se Procura-se, como poderia chamar-se Procurem-se, ou Questionem-se, ou é um bocadinho, é uma forma um bocadinho que eu encontrei de agitar dentro da minha agitação pessoal. Nós precisamos neste momento mesmo de nos procurarmos e de nos reposicionarmos. Numa nova realidade, o mundo muda todos os dias e nós não podemos achar que a nossa vida fica imune a essa mudança. E este conjunto de canções são uma série de questões, não é um disco de respostas, nem pouco mais ou menos, mas tem uma série de questões que eu acho que são importantes e comuns a qualquer pessoa. lados, pintou os olhos em rasgos atrevidos e os lábios de pecado. Subiu a escada do fundo e ficou a ver o dia que enfim chegou. Foram juntos à lua e voltaram prometendo tudo mais. Não te minto se digo o que sinto, vou por onde também vais. E a madrugada à espera entre os dois, o dia apaga-se e vem depois. Deixa-me ficar aqui, disse a noite, finge que ainda sou criança. Lenas entre linhas, recebe um beijo, leva-me na tua dança. O sol já arde no peito agora, enquanto o frio fica lá fora. Há estrelas acesas para ti, não as leves por engano. No escuro, sem medo de cair, ser manhã, a corda bamba, a luz vai entrar. Deixa-me ficar aqui, disse a noite, finge que ainda sou criança. Lenas entre linhas, a que sabe um beijo, leva-me na tua dança. O sol já arde no peito agora, enquanto só noutro dia. Toma o vento no rosto e acredita. Solta do cabelo pó da estrela e depois escolhe um outro vestido. Tudo mais se repete como um vício. Deixa-me ficar aqui, disse a noite, finge que ainda sou criança. Lenas entre linhas, a que sabe um beijo, leva-me na tua dança. Deixa-me ficar aqui, disse a noite, finge que ainda sou criança. Lenas entre linhas, a que sabe um beijo, leva-me na tua dança. Deixa-me ficar aqui, disse a noite, finge que ainda sou criança. Lenas entre linhas, peito agora, enquanto o frio fica lá fora. Joana Andrade e os Dagma, com este fantástico tema Noite e Dia. Antes, Susana Félix, com Bem-vindo. E este excerto de entrevista é ilustrativo daquilo que foi essa entrevista que demos, ou que Susana Félix deu à Rádio Antena Web, no dia 1 de julho. Ora, eu tenho aqui trazido músicas do ano passado, músicas deste ano, mas a verdade é que eu estou com saudades dos primeiros tempos, daqueles que marcaram o princípio da Rádio Antena Web. Vou trazer aqui os dois primeiros nomes que nós fizemos questão de acompanhar de uma forma oficial e fazemos ainda hoje questão de acompanhar, quer a carreira de Carmo Vial, quer a carreira de Marili, nomes que já passaram por cá, e no caso da Marili até duas vezes, a última das quais no dia 29 de julho de 2011, para a promoção do seu segundo álbum, Só Quero É Namorar. Ora, vamos ouvir então aqui um tema da Marili, ainda do seu primeiro álbum, de 2009. A música chama-se Ritual do Sol. É um tema com muita energia, bem diferente, ainda que também tem energia, mas bem diferente do tema que vamos ouvir logo depois, de Carmo Leal. Na altura, isto em 2007, a intérprete que viveu em França há muito tempo e está agora em Portugal, fez um tributo à Linda de Souza, gravando inicialmente 4 temas, como aliás teve a oportunidade de nos contar na sua entrevista, dada já este ano, em abril de 2012, então aqui à Rádio Antena Web. Dizia então que a Carmo Leal gravou inicialmente 4 temas, mas dado o sucesso que os mesmos tiveram na sua interpretação, acabaria por juntar a estes mais 11 e fazer um disco de tributo à cantora Linda de Souza. Nós vamos aqui ouvir o tema Uma Moça Chorava, um tema que é, aliás, dispensa qualquer tipo de apresentações, que é um tema bastante conhecido na voz de Linda de Souza, no seu apogeu de carreira, digamos assim. Vamos ouvir então estes dois temas e daqui a pouco eu volto para mais uma intervenção. E então aí sim para lhe trazer o álbum da semana. Preparem-se, porque se não conhecem os Smack, fica o convite, têm de facto um bom som e um bom feeling também. Mas antes, senhoras e senhores, Mari Li com o tema Ritual do Sol, do álbum de 2009, e depois Carmo Leal com o tema Uma Moça Chorava. Como disse há pouco, estes foram dois dos primeiros nomes que tivemos o prazer, e ainda hoje temos, de acompanhar e seguir as suas carreiras artísticas. Vamos à música. Não choras mais, pois toda a tristeza tem seu fim. Deixem minha casa branquinha à beira do mar, deixem meus amigos, deixem o meu sol, deixem tantas coisas maravilhosas e jamais perdi o sorrir do meu pai. A moça que chorava, seus olhos enxugou, dizendo estou perdido. O rapaz por ela se apaixonou. Tu és bela e bonita, e aqui neste país encontrarás certamente de boa gente e serás feliz. Deixem minha casa branquinha à beira do mar, deixem meus amigos, deixem o meu sol, deixem tantas coisas maravilhosas e jamais perdi o sorrir do meu pai. Moça que chorava, seu sorriso encontrou, sabendo assim que um dia lá voltaria a ver o que deixou. E os dois finalmente partiram lado a lado. O rapaz que passava leva com ele a moça que chorava. Deixem minha casa branquinha à beira do mar, deixem meus amigos, deixem o meu sol, deixem tantas coisas maravilhosas e jamais perdi o sorrir do meu pai. Deixem minha casa branquinha à beira do mar, deixem meus amigos, deixem o meu sol, deixem tantas coisas maravilhosas e jamais perdi o sorrir do meu pai. Regresso depois deste tema de Carmo Leal, uma moça chorava. Agora ouvintes, quero trazer-vos o nosso álbum da semana. Esta semana o destaque vai para o álbum Love Feeling do Som dos Smack, um projeto recente na música portuguesa que está dando então agora os seus primeiros passos no mundo discográfico. Os Smack já surgiram há 2 anos, mas só agora lançaram então o seu primeiro disco. Uma das músicas já faz inclusive parte do último álbum dos Morangos com Açúcar, e por isso está também a ser especialmente bem aceito. Mas como uma música, aliás, um álbum não se compõe apenas de uma música, vamos aqui trazer 3 das 11 que o disco contém. A primeira que vamos aqui ouvir é a faixa número 2 e chama-se És Quem Me Seduz. Já a segunda música é a faixa número 10 e chama-se Meia-Noite na Cidade. Um tema especialmente balanceado, com energia e com feeling, precisamente Love Feeling do Som. É o tema que vem logo a seguir. É a faixa de abertura e é também aquela que dá nome ao disco de estreia dos Smack. Ora, o Smack tem como vocalista Ana Sofia Gonçalves, um grupo composto por 3 elementos que promete marcar a diferença no mundo da música portuguesa. Vamos então ouvir estes 3 temas do álbum da semana de hoje, no Edição. Aliás, no álbum da semana de hoje, ou melhor, no álbum da semana desta semana. Vamos ouvir este tema, aliás, estes 3 temas. O primeiro, como disse, chama-se És Quem Me Seduz. Uma mistura de... Aliás, não é uma mistura, uns toques de hip-hop, digamos assim, aqui também presentes neste tema e não só, no álbum dos Smack. Ora, então dizia, e para terminar esta intervenção, És Quem Me Seduz, música dos Smack, vamos ouvir já de seguida. Meia-Noite na Cidade, a segunda faixa, que é neste caso a número 10. E terceiros, para finalizar, Love Feeling do Som, o tema que dá nome ao álbum dos Smack. E vamos então fechar esta sequência de 3 temas com essa mesma melodia. Daqui a pouco, as despedidas de mais uma edição do nosso Edição, aqui na Rádio Interweb.

e desilusão comigo não tem. Experiência a parte que sou tu vês. Estamos juntos, mas é de vez. É da minha life, já fiz a vibe, acesa a minha wife. I'm love. Chegamos ao final desta edição do Edição. Três músicas que acabamos de ouvir. A última, Meia Noite na Cidade. Antes, aliás, Love Feeling Song, antes Meia Noite na Cidade. E antes mesmo para abrir esta sequência, a música Ashkems dos Smack. Assim chegamos ao final de mais uma edição do Edição, dizia eu, e vamos ficar com mais dois temas para fechar as portas por hoje e só voltarmos na próxima semana. Vamos ficar com os Capitães na Areia e o tema 17 anos, tema que marcou também o lançamento deste grupo. E vamos depois ficar com o novo trabalho discográfico dos Pontos Negros. A música chama-se Eu Mais Eu Igual Ninguém. É uma melodia com uma batida interessante e com uma letra, no mínimo, bastante curiosa. É assim que as portas da Edição se fecham. Eu quero enviar a todos um forte abraço e convidá-los para ficarem connosco na próxima semana para mais uma edição deste mesmo espaço radiofónico. Entretanto, há outros tantos motivos de interesse para ficar na nossa companhia. Quer na Antena Web, quer no Canal 2, quer na Antena Best, fica o convite, aceda a nossa página e, por que não, também deixarem o vosso gosto na nossa página no Facebook, facebook.com/radioantenaweb. Por lá vão passando algumas novidades que só depois são comunicadas aqui. Enfim, vamos despedir-nos então. Um forte abraço, boa noite e até à próxima semana. Sete anos.